12 Фокстрот, обзор Корона. Обзор Корона, 12 Фокстрот. Время Тори, 18 Мир, Мопок. Мир, Гранд, Мопок, Мопок. Саладу, Батак, Мир, 703, Зантагу, Патрон. Тесни, Помню. Jet 6703 está livre, alinhar e manter a cabeceira 128. Ali mantém 28703. Decolagem inicial, 6703. Avenida Juliette no solo aos 25, prossegue taques em frente e livra na Quebec. Vai livrar na Quebec, o Avenida Juliette. Nossa, acabou. Agora caiu para Bom Rio de São Paulo, está liberado no 60, acionado 5147. 7, come no Portel, Mike, eu acabou. E aí, reportando no dia 20 da manhã, tá? Com as cadeiras. O Salvador está 3193. Seu 193, mantenha-se antes do taxi Golf, aguardando para ingresso no taxi. Aguardo para ingresso 3193. Jet 6703, decolou de Salvador aos 26, chame controle 119.35, bom voo. 1935, obrigado, tenha um bom final de semana. Taxi Foxtrot, polo autorizado, pista 17, vento de 170 graus, 8 nós. Obrigado, Foxtrot, pista 17, para 28, Foxtrot. O Alvaro Juliette não tem posição da presente agora, aguarde para prosseguir na Quebec.